Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem dá mais? Por um coração partido, que viveu e perdeu nesta vida o sentido. Vale apenas as penas de um desiludido. Basta um sinal, mas só terá valor pra quem já sofreu por amor. Quem dá mais? Pode levar de graça, você que aí passa. Ninguém dá mais vendido. Quem dá mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem dá mais, por um coração partido, que viveu e perdeu desta vida o sentido. Vale apenas as penas de um desiludido. Basta um sinal, mas só terá valor pra quem já sofreu por amor. Quem dá mais? Pode levar de graça, você que aí passa. Ninguém dá mais vendido. Ninguém dá mais vendido. Ninguém dá mais vendido.